Pode crer, doidão, adrenalina bateu. O chicote vai estralar, microfone na mão. Estou pronto pra ação. Vivendo e aprendendo que vida louca é o mundão. Desde pivete eu curto rap, observando a mensagem positiva dos mano. Ouça como é, aqui não tem patifaria. Forte impacto nativa, periferia de Campinas. Eu represento interior paulista. Eu faço manifesto, eijão. Se for preciso, antes era ditadura, agora é a corrupção. Dentro do plenário, o mapa de ladrão. O amor ou o ódio, a paz ou a guerra. A culpa disso tudo é o sistema que gera. O amor ou o ódio, a paz ou a guerra. Escolha seu caminho.